vestida do jeito que ela é, do jeito que ela vem, seja o que Deus quiser. Vivendo a vida no meio da multidão, pela esquerda e à direita muitos caem, eu não. O levantar é dele, o cair é do homem. Me esvazio de mim mesmo e dos pecados que só me consomem. O seu cajado me leva para um lugar que se todos conhecessem, é lá que iam querer estar. Comemorar minha vitória, lá eu vou enfim, na terra prometida e não na era de Aladdin. Sem fantasia, demagogia mera, não é fita de longa metragem, filme ou novela. É a mais bela e antiga promessa que alcança o que busca e diante do trono se expressa. De todos os pecados, lava-me. De todas as impurezas desse mundo, lava-me. Cê quer ser limpo, seja limpo. Cê quer ser puro, seja puro. Adorando quem merece adoração, e ao único que é santo eu entrego essa canção. Coisas acontecem mesmo não querendo, não é da tua vontade, você segue não querendo. Incompreensíveis, não conseguimos entender, mas alguém embrulha um melhor presente pra você, que lá na frente você vai entender o porquê das situações e só vai agradecer. Numa nave eu te convido pra entrar e fazer uma viagem que você não vai querer voltar. Retornar, regressar, pisar nessa terra, pra mim está tudo bem, não somos mais desta terra. Mas estamos, é fato e não miragem, e aqui permanecemos para fazer a vontade. Minha não, sua não, mas sim do onipotente criador de toda a criação. Convocados, a glória da segunda casa, se era quente agora ferve feito brasa. Wilson, Germano, Tandera e Klaus, soldados de honra que obedecem ao general. Porque é peleja, é dele não tua, convém que tu cresças e a gente diminua. Nua, nua. Cantar, te louvar e adorar. Tudo que tenho, tudo que sou, te agradeço, meu Senhor. A minha vida eu entrego diariamente em seu altar. Meu maior desejo é poder te agradar, Senhor. Por onde eu andar, eu sei que tu comigo estás. Sua palavra é o que me guia e me faz prevalecer. Contra o mal que noite e dia tenta me destruir, mas eu estou seguro, então só me resta te louvar. Senhor, o meu prazer é te exaltar, oh Pai. Meu Senhor, o meu prazer é te adorar, te adorar. Meu Senhor, o prazer é te exaltar, meu Senhor. O meu prazer é te adorar. Aplausos pra quem merece muito mais. Aplausos pro único que satisfaz. Aplausos, pois ele é merecedor. Pago com preço de sangue e a ele o louvor.